Jersey, line 9 PM, take off runway 10, wind 140 degree, 11 knots. I clear to line up and take off. Clear for takeoff 10, Ruby 668. Switch from the left side, and one. CM, set up the display. Switch 31 miles. Aeronave que está no 04, eu já vou autorizar o reboque dela, de modo que ela vai puxar, deixando a liberação do 04 livre para o ingresso. Ah, tá, você vai autorizar, então eu te guardo, então, obrigado. Tango Yankee Hotel, na escuta? Siga. Autorizado reboque? Em coordenação com a equipe de som, de modo que deixe livre o portão 04 após o ingresso do Airbus da TAM, está autorizado para seguir até o VAT 3. Ok, será feito. Afirmativo, gol no 173. Confirmo. Salvador departure 120.8. 120.8, Ruby 668. Good morning. Azul 4217, prepara da Eule da Morte, vai e aguarde a cópia. Aguarda, 4217. Azul 386, afirmo. Autorizado Juliette, portão 4. Azul 668, radio contact and departure. I maintain flight level 340 on Momo departure. Okay, maintain flight level 340 on the Momo departure, Ruby 668. Azul 4217, pronto, cópia? Pronto, cópia, 4217. Azul 4217, autorizado Campinas, via Pêndulo 10, Pubap, após sair conforme rota. Nível 340, decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 50 no 5, controle 120, decimal 8. Autorizado 340 para Campinas. Pêndulo 10 por base, para o ponto 4, decola 10, curva direita, da eu, leio da Mótica, 505 e 208, Azul 4217. Azul 4217, cotejamento correto, cima pronto, pushback e estacionamento. Será. Solo Salvador. Down 3620, respect to the Manson 03. 3-6-6-6-8, call down 6 center, 126.85, enable 12545. Okay, 126.85, Ruby 668, have a good morning. Portão de Salvador. Bom dia, é o voo Golf Oscar Sandra no Parque 3. Oscar Tango, solo 121.9. Portão Salvador, voo Oscar Tango, 43. Prossiga. Vou para esta vez solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Golf Oscar Tango, aguarde para o reboque. Aguarde. Salvador, 3-5-2-0-1, na 7-3 a bordo, 2 horas e meia, alterna retinho, pronto. Então, 3-5-2-0, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera torre no 8.95, ajuste no 0 no 9. Então, 3-5-2-0, livre táxi via parte do Índia, ponto de espera no 0 via Índia, tenha bom dia. Só 3520, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 150 graus, 099. Então, 3520, decolado 52, controle 120, decimal 8. 1208, 3520. Controle Salvador, bom dia, 3520, passa 3520, contato radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 190, via saída Conde. 190 via Conde, o 3520 Tango Solo? Pode, captando. Autorizado, reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Salvo Salvador, é o Tango Yankee Hotel, confirmando o término do reboque para a posição 2, Lima, parte 3. Tango Yankee Hotel, gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Salvo de Azul 4217, posição 2, suspeita, chama táxi. Azul 4217, autorizado, chama táxi. Autorizado, está querendo passar o táxi. Azul 4217. 7, não escuto o controle. Quatro horas e alternado Ribeirão Preto. 4217, autorizado, táxi, direita Índia até o ponto espera turbo, 98.95, ajuste no 09. E a Índia, ponto espera, direita no 5.942, no 7. Salvador, azul, 4217, ponto espera, no 10. Azul 4217, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 099. Deixa ali, decola no 0, azul 4217. Azul 4217, decolada 03, controle 120, décima 8. 208, muito obrigado, bom dia, feliz, bom trabalho. Azul de azul, 4217, decolando a sua escuta. Controle Salvador, o Gol, o Jorge está dando no ponto de espera, se você quiser entrar no site principal. Da Elma. Ok, para 340 via saída da Elma, azul 3, 4217. Salvador, da 3520, já vim. 3520, para a descida, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3, serviço avançado encerrado. A meia dúzia de milhas para a posição Conde. Um, dois, zero, decimal, três. Copiou, 1203, o tanque 3520. Olhe, um azul, 4217, autoriza da presente por de Israel ou de Leda? Oi, Leda, azul 4217. Manda Leda 4217, obrigado. Meu azul 42, 17, 60, onde estiver à direita, rua 230, para evitar a formação na proa. Ali dos desvios, o azul 4217, confirme a proa por quantas milhas? A proa vai ser 230 por 15 milhas. 7. Salvador, azul 4217. Autoriza uma posição ótima. Está livre de desvio de informação, aguarde autorização junto ao Centro Recife. Aguarda 4217. O 4217 foi Motiva. Autorizado Motiva, azul 4217. Alô Motiva, dá presente e o azul 4217, obrigado. Autorizado Guarulhos via no 0 Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, após a decolagem curva direita na saída da Eulida Motiva. Transponder 5032, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, pêndulo no 0 Taubaté, pista no 0, curva direita da Eulida Motiva. Transponder 5032, controle 1208. Gol no 161, contagiamento correto, chama pronto. Azul 4217, chama agora o Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Recife 261-3315, azul 4217. Romeu 1, autorizado, chama táxi. Passam 083, qual que é a identification? Vai a Bronx Arrival, descendo to 4,000 feet. 710, 1019. A 3601 autorizado, Serra Brava, Serra Papá, via Pesolo 10, Pubá, via Pois, segue conforme rota. Nível 360, decola da pista no 0, após a decolagem, curva à direita, na saída da Eule da Motiva. Transponder 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado para Serra Brava, Serra Papá, São Paulo, via rota do plano de voo, Ampers do Luzem, Pubave, depois segue a rota. Decola na pista 10, primeira curva direita, na Dael Leda Motiva. O controle de saída, 1208, transponder 5034, já 3601. 3601, quanto de mato correto, chama pronto para o espectramento. Vai chamar. Táxi 170, alternativa Galeão, autonomia 3 horas, 50 minutos. Gol Comando 61, autorizado táxi até o ponto espera da pista no zero, via Pátio Índia, ponto espera torre no 8, decimal 95, ajuste no zero no 9. No 0, no 9, táxi autorizado, ponto espera no 0, Pátio Índia, na próxima torre, 295, no 61, pode ir. Salvador, bom dia, gol 1161, pronto para decolagem. Gol 1161, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 089. 10, livre decolagem, gol 1161. Oceane 5032, decolado aos 33, controle 120.8. 120.8, gol 1161, Grato, bom dia. Suba e mantenha 60 via saída da EL. Sobe para o nível 360 via saída da EL. Vou